662, decolado agora as duas, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. estacionamento, vou no 889, tá na 09. Autorizado, sim, táxi. Se você quiser, posso estar, vou no 889. Salvador, boa noite, azul 4209, passou externo, trem checado. Avistado, pista livre, piso autorizado, vento 1 na 0 graus, 8 mais. 09. No 3, só um minuto para Guarulhos, chame 186 para autorização táxi de colégio. No 2 está aprovado, chame táxi, gol 1604. No 3, no 3, já aprovado pelo Guarulhos, só um minuto, corta, pode subir, Arbor. Arbor, 63 na 3. Torre Salvador, Oxa, 63, 1-0, na 27, parou, puxa, e acionamento. Tem a posição aguardando, 6310, tem um tráfego da Gol no 9 de início, puxa. Ok, a 3 na 3, quatro cópia. Ok. A 3 na 3, quatro cópia. Pronto, cópia 3 na 3. Valeu, 360, rota piso Lula 21, decola no 0, curva direita, subida Arbor, Elefa, após interceptor aviso, sai conforme. 5565 transponder, controle da Pera 19935. Salvador, web 76748, fui ele. 7748 é porta externa, curva de aproximação. Gente. 30360, o sai da Arbor, decolado a 0, curva esquerda, ele é essa. 5565 no transponde, 1935, acelerador 21, né, o 63 na 3. Já confirmando curva direita, 63 na 3. Confirmaram curva direita, 63 na 3. 4209, Salvador 22, táxi me escuta, prossiga via alta e reporte em São Juliette. Na sua escuta via alta, vou reportar antes da Juliette, azul 4209. É 748, liberada a pista, pouso autorizado, 190 graus, 7 mais. Autorizado o pouso, pista 10, web 6748. Taxão 889, 21 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. 121 ou só 21? 121 não. 121, sim, copiado. Tem táxi aprovado via participal, Indy Alta, reportando ponto de espera. Seguindo o táxi da companhia, 1003 na justiça. Pronto, 3 via Pátio, Índia e Alfa, sim, no caso da companhia, voo no 889. O Azul 4209 se aproxima da Juliette. Mantenha a posição da Juliette, estou com dois tráfegos do táxi A. Tem dois tráfegos da Gol. Assim que o segundo tráfego liberar o setor do táxi, o senhor prossegue até o portão 03. Gente, após o segundo gol, portão 03, o Azul 4209 vai manter a Juliette. Chanema 310, assim que o gol cruzar a retaguarda, está livre no 7, puxa a chanela e chama o táxi. Sim, assim, a passagem da aeronave é autorizada, puxa, 310. Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajustado 1013. Salvador, muito boa noite, 87, com a Alfa, 3740, chamou da Web? 340 para o Galeão, para o Galeão. 537, só um minuto, Galeão, 360 aprovado, só um minuto, prepara da Alfa. Web, bem-vindo, só os 26, libera a direita, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa, repórter da Juliette. Muito obrigado, a direita na Foxtrot, repórter da Juliette, 6748. Total 9907. Total 9907, quanto à aproximação, informarei pista livre. O vento no momento, 110.8. 110.8, gente. Oi, o Azul 4209 é Fox 3, né? 703 no box. Grato. Só 9907, tem pista livre, pouso autorizado, vem 110.8. 110.8, sim. Segundo 904, gente, mantenha a ponta de espera. Salvador, Oxo, 1072, PLB, ao todo 15 horas, 30 ao 30. 1072, 330 e alterna? Natal. Eu siga, Índia Alfa, até o ponto de espera, reportando no ponto de espera, ajustado 1013. Índia Alfa, para o ponto de espera, 1 0 2 94 é quase imediato com autorizado? Alim, mantém realizando manobras, prepare-se para decolar com autorizado. 286, por gentileza. Alvo 07, Solar 28, libera pista imediato, prossiga para os Alfa, Kilo Pátio 3, bem-vindo, 9907. Salvador, boa noite, Rio 5972, estabilizado. Outra aproximação, informar livre a pista, 5972. 72. Voo no 604, pista livre, decolagem autorizada, 7258. Sim, 6748, observando o Porto do Xané, após prossiga Juliette, Portão 5. Juliette, Portão 5, após o Xané, 6748. Salvador, boa, é o Sim, só um minuto, Galeão, 3 meses já aprovado, só um minuto para a cópia. Rio 5972, pois autorizado, o vento 190 graus, continua. Rio 5972. Frequência livre, estou chamando, boa noite. 04, decolado agora aos 30, controle 1935, morro. 1935, obrigado. 1889, após o Rio, ali mantém. Após o Rio, ali mantém, boa noite, 1889. Objeto 5827 na escuta? Sim, confirmando o destino, Galeão? Afirmativa. 7360, tá pronto, cópia? Afirmativa. Galeão 360 aprovado, rota para o Zulu 10, decolada 10, curva direita, perfil da HL, Leida, após voa bridge ao interceptor V, isso é conforme. 5531 no transponder, controle da PS 1935. Estou confirmando após a decolagem a curva direita e após a Leda, rua Bridge. Afirmativo, decolagem, curva direita, Leda 0, Dael Leda. 4, quando pronto para o posicionar. 5972 da Rio, bem-vindo, Solas 32, Alfa Kilo, Pátio 3, na minha escuta, até lá. Alfa Kilo, Pátio 3, na sua escuta, Rio, Pátio 3. 1889, decolagem autorizada, 120 graus, coito nós. Da decolagem, 10, boa noite, 89. Minha 390, a formulagem do Boeing, ali mantém. Pode rolar, 889, decolada agora os 33, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, senhor, até uma noite. D10, vento 120 com 8, livre decolagem. Livre decolagem, 1-0, mesmo, 1-0. É 310, decolado os 35, controle salvador 935, teto no voo até a média da terra do ano. 935, Grêmio, boa noite, mesmo, cara. Salvador, boa noite, Web 6747, informação Alfa, autorização Guarulhos.